Natal é algo que nós devemos sempre viver com muita intensidade. Aquilo que eu posso dizer é, enfim, já todos nos estão a ouvir um bom Natal, e que passe o Natal em família. Eu julgo que a família, de facto, é algo que tem sido, enfim, muito esquecido ou pouco valorizado nestes tempos, e para mim, desde criança, aquilo que a noite tinha de especial, além das prendas, como é evidente, era a família. Porque aquilo que eu desejo a todos é um Natal em família, muito feliz, e já agora também um ano 2016, que seja um ano em que possamos concretizar tudo aquilo que nós desejamos, e se for tudo, enfim, o máximo possível.